Somente o sofredor pra entender o sofredor. Nagato, Player Taos. Eu era bem pequeno, mas ainda me lembro daquele momento, a dor e o desespero. Dentro de nossa casa, totalmente indefesos, vendo com meus olhos tanto sofrimento. Meu pai reagiu pra tentar nos proteger. A dor daquela noite eu não consigo esquecer. Ver meu pai e mãe morrer foi uma dor pra vida toda. Mortos por engano, por ninjas de Konoha. Tempos de guerra, não havia paz. Tive que enterrar os meus próprios pais. Saí da minha casa à procura de alimento, pois já tinha acabado todos os mantimentos. Ao longo do caminho a comida acabando, não sobrou mais nada para ir me alimentando. Não tinha mais forças nem pra caminhar. Será que vou morrer aqui nesse lugar? Salvo por um cachorrinho que apelidei, tive meu amigo. Não tinha comida, também não tinha abrigo, e mesmo assim ele quis ficar comigo. Eu tinha que pedir algo pra nos alimentar, mas a resposta é sempre a mesma. Eu posso lembrar: Senhor, por favor, tem alimento pra me dar? Não, não temos nada, vá pedir em outro lugar. Essa é a dor que eu passei. Essa é a dor que eu passei. A dor que só eu sei. A dor que só eu sei. A dor que me transformei. A dor que me transformei. De Nagato para bem. De Nagato para bem. Essa é a dor que eu passei. Essa é a dor que eu passei. A dor que só eu sei. A dor que só eu sei. A dor que me transformei. A dor que me transformei. De Nagato para bem. Mas quem vai perceber as minhas lágrimas na chuva? Continuo a caminhar mesmo sem ter força nenhuma. Somente o sofredor pra entender o sofredor. Por isso busco a paz em que ela venha pela dor. Somos movidos por vingança em nome da justiça. É um ciclo de ódio que não nunca termina. Nagato, eu busco a paz também pela dor. O meu nome é Pain. Fui salvo por mais uma vez. Dividi com Tibi o pão que eu ganhei. Órfãos da guerra, assim como eu, que perderam tudo com a guerra que acendeu. Conan e a Rico, fiz novos amigos. Muitos planos pro futuro pra mudar nosso destino. A paz no mundo inteiro, sim, a gente sonha, mas destrói nossos sonhos explodindo com uma bomba. Boom! Voltando pra realidade, a guerra continua e não tem piedade. Eram tempos difíceis, assim como a chuva que caía sobre nós e não parava nunca. Hanzo e os Senins batalhavam em todo o tempo. Levantei pra ver o que estava acontecendo. Ah, meu Deus, não pode ser, Shiba está morrendo. Por favor, alguém ajuda, ele não tá me respondendo. Essa é a dor que eu passei. Essa é a dor que eu passei. A dor que só eu sei. A dor que só eu sei. A dor que me transformei. A dor que me transformei. De Nagato para bem. De Nagato para bem. Essa é a dor que eu passei. Essa é a dor que eu passei. A dor que só eu sei. A dor que só eu sei. A dor que me transformei. A dor que me transformei. De Nagato para bem. Mas quem vai perceber as minhas lágrimas na chuva? Continuo a caminhar mesmo sem ter força nenhuma. Somente o sofredor pra entender o sofredor. Por isso busco a paz em que ela venha pela dor. Somos movidos por vingança em nome da justiça. É um ciclo de ódio que não nunca termina. Nagato, eu busco a paz também pela dor. O meu nome é Pain. Fomos treinados por Jiraiya, que também nos adotava. Aprendemos a lutar e ele teve que nos deixar. Akatsuki, um grupo de honra, lutando pela paz, sem uso da força. O povo aprovava e veio reconhecimento. Hanzo nos contatou, pois também ficou sabendo. Fechamos um acordo e caímos em armadilha. Pensaram que poder era o que a gente queria. Consigo ainda sentir a dor daquele dia e também lembrar das palavras que ouvia. Mate o seu líder e então vocês podem ir, ou então eu mato ela. O que vai decidir? Destruíram nossos sonhos e nosso destino, e fizeram eu tirar a vida do meu amigo. Essa é a dor que eu passei. Essa é a dor que eu passei. A dor que só eu sei. A dor que só eu sei. A dor que me transformei. A dor que me transformei. De Nagato para bem. De Nagato para bem. Essa é a dor que eu passei. Essa é a dor que eu passei. A dor que só eu sei. A dor que só eu sei. A dor que me transformei. A dor que me transformei. De Nagato para bem. Mas quem vai perceber as minhas lágrimas na chuva? Continuo a caminhar mesmo sem ter força nenhuma. Somente o sofredor pra entender o sofredor. Por isso busco a paz em que ela venha pela dor. Somos movidos por vingança em nome da justiça. É um ciclo de ódio que não nunca termina. Nagato, eu busco a paz também pela dor. O meu nome é Pain. Esse som é dedicado a todas as pessoas que perderam alguém importante em sua vida, pai, mãe ou amigos, e que mesmo assim tem força pra seguir em frente, sonhando em um dia alcançar a paz. Somente o sofredor pra entender o sofredor. Letals, tamo junto.